Na célula na mesma saída, um pouco mais lento. Gente, na saída, não sinto uma certeza. Na 7, chegada a bom direção para 4.000 pés, ajuste ao 013. Romeu, fala. Infelizmente, falamos que foi passado que não tem espaço, tem aeronave até na pista lá. E o último é passado a informação sem que foi liberado, ok? Para Santa Recife, frequência 25, Lisma 1, alterna 13395. Prossiga. 7 para Aracaju. Pode 108, está livre acionamento, chama para o táxi. O código 0153, hotel X-Ray, ajuste dos times 0113, reporte final para pouso. 142, alinhar e decolar, o vento 180 graus, 129. Alô, é 14. É que é com Juliette, consiga. Livre acionamento. Estamos no término. O Mike é com Juliette. 2109093, 966. 562, estabilizado, localizado. Trip 5626, livre, LS, chame torre 118-195. Já dá um 5, operado, bom trabalho, senhor. Torre Salvador, boa tarde, PT 5626, estabilizado, INS. 5626, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 7, PT. Temos Centro Recife, frequência 125.1, alterno 3395. Recife 251, no caso negativo 3395, assinar 6315. 626, cheque o trem pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 129. Baixei, Thomas, 5626. 42 aos 41, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6142. Boa tarde, Oceaner 6142, contato radar, Sedapuca. Sedapuca, ascensão 35-6142, obrigado. Frequência livre, X-ray, bom pouso. Prato, bom pouso. Primativo, até a papai, inicialmente. Aos 43, direito 1219. Direito é 1219, 5626, boa. Meia 26 tá na estrutura da torre? Ô, Trip, 1211, por gentileza. 1211. O Mike Eco Juliette vai manter a posição inicialmente. Eu tenho a aeronave da Polícia Militar estacionando no Pátio 4. Vai taxiar da interseção. Vai manter a posição inicialmente. 118, decimal 95. 295, boa tarde. Boa tarde, boa. 9966, aliás, 990, na sua escuta. 966, reporte externo, baixado, travado. 966. No 097, na chegada bom, que se desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporte no pescador. Tá bom, que vai 040, 013. 966, baixou e travou? Pode ser, baixar e travado. Todo autorizado, 180 Oraus, 109, ajuste no 093. Ok, 966. O senhor é o 6142? Prossiga 6142. Por favor, pode coordenar nosso nível final 370? 7, aguardo confirmação. Aguardo, obrigado. Tem o vento, gol 9966? 180 graus, 109. Ok, 966. Agora Recife, frequência 12685-1245. Utilizado 370, chama agora 2685, alterna 12545. Obrigado. Oito, prossiga. Se autorizado, chame para ingresso na pista no 7, guarde 108. Meia solou 48 direita no 211. 211, 966, boa. Completa final, torre 1895, seu robô. Tem condições de fazer o 300 aí, na taxa aí? Pode passar, então ingresso via pista, faço 180 e regresso. Ingresso, reporte, alinhado e pronto, guardião 08. Boa tarde, 1097, passa em dia serra, embaixo para lá. Pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 129, 1097. Detebre pouso, 097, baixo travado. Radião 08, livre decolagem, pista 17, vento 1, 8, 0 graus, 1, 2, 9, o ajuste no 0, 9, 3. Direito 121 1. Direito 121 1. 1097. Radião 08, decola 53, chame o controle em 1208, boa viagem. Toma controle 208, uma boa, Radião 08. Controle Salvador, boa tarde, Radião 08, decola para o seu... Boa tarde, Guardião 08, contato radar, saída Conde, suba para o 070. Para o 070, Guardião 08. 3314, acione identificação, chegada mar e desça para o 050. Vem Berlim, Marro Meio, livre acionamento, chamo Cac. táxi, chame para ingresso o November Lima Romeu. Lima Romeu, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17. Boa tarde, azul 4462, identifique, chegada mar e desça para o nível 050. Oceania 6314, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste padrão, informe no localizador. Alinhar e manter. Desce 00, ciente, mantenha a posição, agora para o cruzamento. Lima Romeu, decolagem autorizada, pista 17, vento 180 graus, 159. Manso, irá efetuar o procedimento em Aracaju? Salvador. O senhor está ciente das condições agora do aeródromo? Chamou o meteorologista aqui para dar uma subida na torre para verificar essas condições aqui, se tiver alguma previsão. Só um instante. Lima Romeu, decola 09, controle 1208, Boa viagem. 08, boa. Controle, boa tarde. Novembro, Lima Romeu, cruza 1900. E papá, papá, novembro, Lima Romeu, centro de decolagem, suba para o nível autorizado. Subindo autorizado, 180, novembro, Lima Romeu. Novembro Lima Romeu está autorizada a proa de Leda. Proa de Leda agradece, novembro Lima Romeu. Estou em coordenação com o controle, o senhor vai aguardar mais ou menos 3 minutos para a decolagem devido à aeronave que decolou da 17. Só um instante. Aeronave para aproximação para Salvador, torre informa operação instrumento, teto estimado de 1 no 1.200 pés com 4 mil de visibilidade, chuva leve. Na 63-14, uma milha para o externo, torre 1895, tem uma pouso. 1895, né? Livre decolagem 10, 190 graus, 12 nós, o ajuste 1093. Salvador, boa tarde, Oceané 6314, passando de ferro. 6314, boa tarde, continue a aproximação, aguarda a pista livre e o ajuste no 013. 63, aguardando, 6314. Para 2 mil pés, o ajuste padrão, informe no localizador. Cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 12 nós, o ajuste 0-3. A gente baixou e travou ali depois, na 6314. 075, decolado 14, controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa. Control Salvador 9075 da Gol, decola na sua escuta. Gol 9075, contato radar, suba para o nível 220, saída da EL. 220 da EL, 9075 da Gol. Papá, papá, novembro de Marromeu, chame o Centro Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 251-3395, gratidão, uma boa tarde. Boa tarde. 9075 da Gol, condições visuais aqui no setor, pode voar da EL da presente? Autorizado da EL, Gol 9075. Tem que autorizar da EL, 9075. Quad 90, ali mantém, prepare para decolagem assim que é autorizado. Quatro, solo 1 no meio, livre à direita, solo 1-2-1 no decimal 1. 1-2-1-1. A 3 milhas pro Altermar, que está estabilizado, azul 4462. Emissor 1895, tem uma pouso, azul 4462. Foi, não, sim, obrigado. A gente mantém o ponto de espera. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, a 2 milhas pro Altermar. Boa tarde, eu sou 4462, é parte campo à vista. Boa tarde. Quatro, decolada, 1-7, controle, 1-2-0, decimal 8, bom gol. 2-0-8, volta mais. Olha o Trip 5490 decolado. Trip 5490, boa tarde, contato radar. Suba para o nível 200 sem restrições, saída Momo. Para o 200 sem restrições, saída Momo, 5490. Cono 3-2, altímetro 1-0-1-3. Teto estimado 1.000 pés, 4.000 de visibilidade. Ciente, o 4462. A chuva, que condições? Chuva leve, pista úmida. Avistou a 510, o azul 4462. Sente livre pouso na 1-0, vento 1-9-0 graus, cono 4 nós. Em livre pouso, 4462. Position holding short. 167, ele mantém 1-0. Dois, solo 2-0, livre à direita, solo 1-2-1, decima 1. Sempre 5-4 na zero, pode executar uma curva à direita da presença aí da formação? Confirme para controle. 5-4 na zero, você executa uma curva à direita da presença, voa a mão para executar a formação. Está livre, desvio 35490. Sou 9075, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Recife 1251, 3395, 9075, obrigado. Na escuta da torre. Ok, olhei para o 00, as condições no setor oeste ainda estão muito ruins, pelo menos nos próximos 15 minutos não tem expectativa de melhora. Informa intenções? Mantenha a posição aguardando para a manobra, o Olimpo 00. Gente, livra o ingresso, reparte livrando o Olimpo 00. 1967, decolado aos 22, controle 120, decima 8, bom voo. Obrigada, controle 1208, voo 1967. Azul 4065, ali, mantenha 1-0. Dois Salvador, gol 1967, passando agora o nome. Gol 1967, copiou? Negativo. Vou para o nível 360, saída da El, gol 1967. 360 na Delvo, 967. 500, táxi nessa frequência até o pátio militar, frequência livre para estacionar. Clear to line up and take off runway 10, wind 200 degrees with 11 knots. Boa tarde, Alfa Tango Tango, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Boa tarde, 184, ali mantendo 0. 24065, airborne at 25, call departure 120, decimal 8, have a good flight. 208, good day, it's Azul 4065. Departure, good afternoon, Azul 4065, passing 1000 dial, departure. Passando Azul 4065, ready to contact, climb level 320 on the departure. Clear to climb flight level 320, Azul 4065. Livre decolar da 1-0, vento 2, 1-0 graus com o 1-9. Trip 5490 da presente, voe direto Petrolina. Direto Petrolina, 5490, graças. Tá 3217, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000 pés, o ajuste 1003, informe no localizador. Um 1884, decolado 128, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle, boa tarde, boa 1884. 1884, contato radar de colagem, se for para o nível 230, saída PUCA. PUCA 230, voo 1884. Trip 5490, chame o centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12545. Primária 12685 e a secundária 12545. 12685, 12545. De Fox Sierra November, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 090. Só Romeu e Juliette, Alfa Vitor, boa tarde, Deepseek, chegada Golf, desça para o nível 050. Informe livrando 180 em descida para o 50. Gol 1967, chame Recife 1251 e alterna 13395. A primária 125.1. Vale. Tarde, está cargo 8487, desça para o nível 060 na chegada a Essa cargo 8487, vetoração para final ILS, inclui com proa 140 para a final do procedimento. Fox Serra November, redução de velocidade para 250 nós, está reautorizado, descida para o 080. Em Salvador, o nosso cordial boa tarde, 35446 com uísque. Boa tarde, 35446 com uísque. Identifique, chegada a MAN, desça para o nível 070. Identificou a MAN, desce para 70, 5446. Salvador, gol no 967, retornando. Prossiga. Fizemos diversas chamadas de 1251 e 3395, não foi respondida. Sete, tente também na frequência 1260 e na frequência 128.8. Entendi, vai chamar 2602. Azul 4065, chame o Centro Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Call Recife Center 251, altering 3395, Azul 4065, Gol 1884, chame o Centro Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. 25, 25, obrigado. Acerta cargo 8487, desça para 3.000 pés, o ajuste no 013. Papá, papá, Alfa Tango Tango está sendo ultrapassado pela direita por um Gulfstream. Está cruzando o nível 130, descendo para o 080, sua posição de 1 hora, 2 milhas. Fox Serra November, redução para 2209, é o número 3 na aproximação. 2209, Fox Serra November. Decolado 35, controle 120.8, bom voo. 208.